let me do my thing. Yeah, MCs reclamam espaço, mas deixam muito a desejar. Ou seja, a falta de originalidade não lhes permite criar um estilo próprio. A maior parte das suas letras são imitações de textos originais de rappers americanos, mas principalmente da West Coast. Só que neste caso são regurgitadas em português. Realidades não compatíveis que tornam os seus textos absurdos e ridículos. E ridículos são os rappers de ocasião, falsos MCs que pensam que o hip hop é cabelo, roupas, armas e violência. São esses os malaicos que vêm com dicas de manter e representar. Todos eles querem ser MCs, ninguém quer ser DJ ou B-boy. Para todos os writers e para todos aqueles verdadeiros que representam o hip hop nas suas mais variadas formas, eu quero dizer paz. Como é? DJ Sun, chuta! Get out, stop.